paz do Senhor. Nós sofremos muitas tentações na nossa vida aqui no mundo. Jesus viveu e ele entende muito bem desse assunto, porque ele teve 33 anos a minha e a tua estrutura. Nós somos tentados todos os dias. Somos tentados a desviar do caminho que leva ao céu. Somos tentados a usar a mentira como instrumento de defesa. Somos tentados a desejar a morte quando as coisas não dão certo. Jesus disse na oração: Pai, não nos deixes cair em tentação. E ele sabia que o homem poderia cair. Se você caiu, o que você fez? O que você faz? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse: Se alguém está de pé, cuide-se, não caia. Mas se cair, lembre-se, eu sou o seu advogado. Ele é o único que pode perdoar, nos ajudar e não deixar cair em tentação. Mas ore. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.